coelho, coelho, coelho. Yeah, eu amo coelho. Dei tudo que eu tinha só pelo meu coelho. Sem comida saudável na hora de comer, um sacolão de coelhos, é isso que eu vou querer. Não quero nenhum amigo pra se divertir comigo. Vou sentar no meu sofá, coelho degustar. Não vou comer feijão, não vou comer tofu. Coelho é comida de homem. Só quero um prato, um coelho. Mais nada não quero. Vestir um vestido vermelho. Só quero um prato, um coelho.